Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Nós confiamos naquela palavra que o Senhor disse: onde estiver dois ou três reunidos no teu nome, ali estaria o Senhor. E todos nós estamos aqui num único nome, no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que governa essa humanidade, apesar da rejeição da grande maioria pelo Senhor, mas o Senhor governa. Nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Porque diz naquela palavra do profeta Isaías que o governo de tudo está sobre os teus ombros. O Senhor carrega esse mundo, Pai. Glória a teu nome. O Senhor carrega nós pessoalmente. O Senhor carrega esta igreja. Nós precisamos que o Senhor continue a carregar-nos nos teus ombros. Quantas vezes estamos cansados, exaustos, sobrecarregados. Mas nós temos onde nos apoiar, no Filho do Deus Altíssimo, aleluia, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco individualmente. A tua palavra tem um alcance que nem podemos imaginar. A tua palavra, ela alcança até onde juntas e medulas se encontram. A tua palavra encontra, vai ao mais profundo do nosso ser. A tua palavra alcança aquilo que ninguém enxerga, que nem nós mesmos vimos. Lá a tua palavra chega, glória a teu nome, Senhor. A tua palavra alcança nossa saúde, nossa alma, nossos familiares. Obrigado, Senhor, que ninguém está fora do teu alcance. Fica conosco agora, Pai. Nós vamos ter esse tempo em que queremos pedir, fala, Senhor. Nossa alma anseia, nossa alma tem sede. Como terra seca, Senhor, derrama abundante chuva sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos em Ti. E que para Ti, Senhor, nada é difícil. Tudo pode ser transformado. Porque o Senhor criou e o Senhor pode alterar tudo também. O Senhor pode fazer coisas surgirem do nada. E assim nós queremos te ouvir agora. E te pedimos, nos alimenta com a divina palavra. Palavra que é do céu. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. E amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Obrigado aos irmãos do louvor. Aleluia. Deus vai falar contigo nessa noite. Você acredita nisso? Que Deus vai falar contigo? Porque você veio aqui hoje à noite pelo menos para duas coisas. Uma delas para adorar a Deus. Culto a Deus é isso, é adorar. A outra coisa que você veio fazer aqui é fortalecer a sua fé. Isso é feito, diz o Senhor, por meio das Escrituras Sagradas. Eu tenho insistido, ouça louvores em casa. Ouça rádios cristãs, mas só isso não chega. Você precisa pegar a sua Bíblia, em casa, aqui na igreja, onde andar, e se alimentar pela palavra, porque perfeita é só essa palavra. Você pode ler livros de autores cristãos, tem muitos bons, eu mesmo leio muitos desses livros. Mas absolutamente nada substitui a Escritura Sagrada, nada. Os outros livros não geram fé, esse aqui gera fé, você sabia? Esse gera fé. Vamos abrir então, para nossa fé ser aumentada. Ali no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Mateus, a Tânia falou que ontem tivemos aqui 120 crianças, mas 120 aqui em cima, apresentando a nossa cantata. Mas devia ter mais o quê? Umas 50 ou 100 crianças espalhadas aqui nesse auditório, né? Foi muito linda a noite de ontem. Alguém me disse, olha, acho que os irmãos estão de ressaca de ontem. Né? Eu acho que alguns estão mesmo. E hoje nós temos a nossa noite de Natal também na igreja de Nova Santa Rita. Eu sei de irmãos que estão lá também. É uma noite especial lá, hoje, né? Vamos então no capítulo 3 de Mateus. Há uma palavra muito especial, muito linda de Deus. Diz ali, 3:1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a vizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo e o Espírito Santo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém, irmãos? Esses últimos cultos, nós temos falado de se preparar para a vinda de Jesus. Porque quando falamos nesse tempo do Natal, nós estamos, além de comemorar a primeira vinda do Senhor, nós estamos nos preparando para a segunda vinda. Eu estou esperando Jesus. Alguém diria: mas pastor, faz 2000 anos que ele prometeu. Eu estou esperando. E você? Porque a Bíblia diz que a qualquer hora ele pode vir. Sua vinda será como um ladrão, sem marcar dia e hora. Sua vinda será vista por todo mundo e será, diz ali a Bíblia, como um relâmpago que sai do oriente e vai ao ocidente, e todo olho verá. Ah, o Senhor virá. Se não vir na nossa geração, vai vir noutra, e se vir, não vir noutra, vai vir noutra. E outro dia eu disse aqui: por que que o Senhor demora a vir? A Bíblia responde: por causa da paciência de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu ou não? É uma pergunta pessoal sua, é uma resposta sua. Eu só sei de mim, eu iria. Ah, mas tu iria porque tu é pastor? Não, porque eu ando com o meu Senhor todos os dias. É por isso, porque eu amo Ele, porque eu sirvo, a minha vida é dEle, porque eu obedeço. Ah, mas tu é perfeito? Não. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo do sangue derramado na cruz. Se você está debaixo desse sangue, se você anda com o Senhor no dia a dia, o Senhor, quando chegar, não vai te pegar de surpresa. João Batista chegou aqui no mundo pouquinho antes de Jesus, uns 6 meses antes. E a Bíblia diz que essa criança, esse João Batista, seria cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele. E vocês lembram quando a mãe de Jesus se encontrou com a Isabel, mãe de João Batista? Quando chegou ali, a criança tremeu no ventre dela. O João Batista, quando esteve na frente de Jesus, mãe com mãe, ventre com ventre, o João Batista estremeceu, porque estava na frente do Salvador. O Salvador não tinha nascido ainda. Estava na barriga da outra mãe. Duas mães grávidas. João Batista, um homem que foi cheio da presença de Deus. 400 anos Israel estava sem profeta. Se você abrir, volta um pouquinho aí, uma página na sua Bíblia. Tem uma página em branco aí na sua Bíblia? Dê uma olhadinha, aí pertinho de Mateus. Tem uma página em branco? Foi bom que os editores da Bíblia deixaram essa página em branco. Aqui nessa página em branco tem 400 anos de história que não foi escrito. Sabe por que não tem nada escrito? Porque nesse período Deus se calou, Deus silenciou. Não houve profeta, não houve homem de Deus ministrando profecia. Tinha crentes no mundo nesse período. Tanto é que Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote, era um homem de Deus, mas ele não era profeta. Deus tinha se calado com Israel, e agora aparece um novo profeta. Depois do longo silêncio de Deus, aparece João Batista. Ah, ele veio por profecia, ele veio por milagre. Seus pais também não podiam ter filhos, mas Deus disse, sim, eles terão um filho. E aí esse moço, esse homem, começa a pregar a palavra, e ele vai, ele se retira da sociedade normal. O pai dele era pastor, o pai de João Batista. É como se fosse assim, eu sou pastor aqui na igreja, numa estrutura, num local fixo, num jeito de ser igreja, onde se reúnem pessoas semanalmente, e aí o meu filho, nascido de mim, vai ser pregador lá no meio do mato, ou lá num deserto, é o ministério que Deus deu para ele, é essa chamada. O pai de João Batista tinha um ministério num lugar fixo. João Batista saiu muito diferente do pai dele, no aspecto externo. Ambos eram crentes, o pai dele era sacerdote, vestia roupas sacerdotais, como se vestiam no Antigo Testamento. A roupa de João Batista não era nada convencional, era de pele de camelo, com um cinturão aqui. A comida dele, a dieta dele não era nada convencional também. Sabe o que, que o pai dele comia toda vez que ministrava? Os sacerdotes tinham que comer carne dos sacrifícios. Aquela carne de ovelha, carne de boi. Era sacrificada uma parte no altar e uma parte os sacerdotes comiam. Carne boa, churrasco. Sempre que o sacerdote estava ministrando, tinha churrasco. O pai comia churrasco. O filho comia gafanhoto. Muito diferente um do outro, né? O pai comia o churrasco, o filho comia mel. O pai pregava num lugar muito cheio de estruturas, muito organizado, muito formal. O filho era totalmente informal, lá na beira de um rio, e começou a pregar. E a primeira palavra de João Batista que ele pregava insistentemente era: convertei-vos. Voltem para Deus. Mas por que esse homem precisava dizer essa palavra? Sabe por quê? Porque aqueles que eram para ser os crentes estavam tudo longe de Deus. Aqueles que eram para conhecer Deus não conheciam mais Deus. Tudo tinha virado muito formalismos, muitas tradições, muitos métodos para chegar na presença de Deus. Tudo ficou muito frio. E aí o João Batista então começa a pregar: se convertam, se arrependam, porque o reino está chegando. Eu vejo que essa mensagem de João Batista, ela é muito atual. Se você tivesse que dizer uma coisa para os seus familiares, imagina a tua grande família, pais, irmãos, sobrinhos, tios, amplia a tua família aí. E se você quisesse dizer algo importantíssimo para eles, a primeira boa palavra era: convertei-vos. Não é chegar lá chutando tudo, quebrando tudo, não. Mas dizendo a eles: voltem-se ao Senhor. E aí é citado aqui pelo próprio João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Sabe por que essa palavra é citada? As estradinhas no mundo antigo eram estradas muito simples. Muitas delas eram apenas trilhos. Não tinha nada de asfalto. calçamento, os primeiros que fizeram estrada calçadas foram os romanos. Uma dessas estradas existe até hoje, lá no interior da Itália. Existe ainda. Mas não tinha as estradas boas. Então, quando vinha um rei para uma visitar uma cidade, as pessoas faziam o melhor que podiam na estrada. Buracos eram fechados. Alguns morros eram o máximo possível aplanados, porque isso era tudo feito manual. Aliás, isso não mudou hoje, ainda hoje, né? Chega o presidente da república a fazer uma visita numa cidade, não se prepara tudo para ele chegar. Chega uma autoridade importante, um governador, uma governadora, vem visitar um lugar, se prepara tudo. Pois era assim que o João Batista está dizendo: prepare o caminho, porque o rei está chegando. E ele falava de Jesus. Preparem-se para a chegada do Senhor. E as pessoas começaram a ouvir o que João Batista dizia. E diz aqui nessa palavra de Deus que a cidade de Jerusalém veio, e todo o estado da Judeia veio lá para o Jordão. Eles queriam saber o que esse homem está pregando. E ao chegarem lá no Rio Jordão, o que encontravam? Um homem muito rústico, um homem de palavras fortíssimas, um homem de uma vestimenta um tanto esquisita. E todo mundo lembrou: esse homem é parecido com o profeta Elias. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, fala que o Elias vestia peles de camelo e um cinturão. O Elias tinha esse tipo de vida muito parecido. Era um homem também poderoso, tanto aqui quanto João Batista. Então todo mundo logo ligou: esse é o homem que vem preparar uma nova etapa, porque Elias começou o período dos profetas. João Batista começa um novo período. Podemos dizer, João Batista faz a abertura do Novo Testamento. Faz a abertura do tempo de Jesus. Que jeito a gente se prepara? E aí o João Batista começa a dizer: arrependei-vos. Tu quer te preparar para a vinda do Senhor? Eu nem pergunto tu queres, mas eu vou dizer: tu é obrigado a te preparar para a vinda do Senhor. De que jeito? Te voltando para o Senhor. O teu coração precisa ser todo de Deus. Todo. Tem muita coisa que no nosso tempo, como em todos os tempos, mas no nosso, chama o nosso coração, atrai o nosso coração. Vê esses dias de Natal, tudo quer te atrair. Talvez tem pessoas que ficam seduzidas. Ah, se eu não puder comprar alguma coisa, então não é Natal. Meus irmãos, se você pode comprar alguma coisa, se você pode fazer uma janta especial com sua família, pode dar um presente para os seus queridos, amém. Mas isso só não é o Natal. Preparar o coração para a vinda do Senhor e para esses dias de Natal é aplanar os caminhos aqui dentro. É confessar pecados e abandoná-los. Isso é aplanar o coração. Ah, tem morros aí que tem que ser aplanados, nivelados. Tem de repente ódios, amarguras. Diz: Senhor, passa aquela máquina grandona que aplana as estradas. Tira os morros, Senhor. Tem buracos, de repente, vamos chamar os buracos aqui de momentos depressivos, para baixo, tristes. Tem buracos, nivela os buracos, Senhor. Ah, Senhor, quando o Senhor chegar, eu quero estar com um coração puro, um coração limpo. Sim, Senhor. E as pessoas foram chegando, e eram batizadas. E aí chegou um grupo de pessoas, que ali no verso 7 são chamados de fariseus e saduceus. Os fariseus eram um grupo assim extremamente religioso, super conservador, seria no nosso dia de hoje, chamaria assim, muito conservador, cheio de regrinhas, cheio de fórmulas. Esses homens eram um grupo muito significante. Se falavam que chegava a 30 mil fariseus nos dias de Jesus. Veja, Israel era e é um paizinho pequeno. Hoje, Israel tem 6 milhões de habitantes. Hoje, metade da população do nosso estado. 6 milhões. É um grupo pequeno. Nos dias de Jesus era um grupo muito menor, 30 mil. Eram desse grupo chamado fariseus. Eles vieram para o batismo. Os outros eram os saduceus, era da classe mais sacerdotal, era a elite. Os fariseus eram mais do povo simples. Os saduceus, então, quer dizer, eram dos ricos, ricos e pobres. Mas desses dois grupos religiosos vieram. E o João Batista disse: a vocês eu não batizo. Vocês não podem ser batizados. Por quê? Porque vocês ainda não se converteram. Ele diz: produzam frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Frutos dignos do arrependimento. Eles vieram lá, viram aquela movimentação toda. Nós vamos também. João Batista lhe disse: não. E aí usou palavras duras. Raça de víboras, serpentes venenosas. Você já pensou em chamar alguém de serpente? Parece uma ofensa. Imagina chamar um homem: tu é uma serpente venenosa. Eu acho que essa palavra tem se usado mais para mulheres, né? Mas ela pode ser usada para homem também. Pessoas ardilosas que andam trabalhando ali por trás dos panos, a serpente vem quietinha e pega as suas vítimas. Pois esses homens, eles vieram com maldade no coração. Eles não queriam se converter, e João Batista logo percebeu isso. Eles queriam ver aquela movimentação e queriam participar daquilo tudo, mas sem que seus corações participassem. E o João Batista diz para eles: quem é que induziu vocês a fugirem do fogo eterno? A ideia que está aqui é quando os judeus faziam a colheita nos campos, terminada a colheita, guardada no celeiro, eles botavam fogo nas roças para limpar a roça. E aí você sabe que quando tem cobras num terreno e vem fogo, as cobras vão embora, elas têm que fugir ou morrerem. E o João Batista está dizendo: vocês não vão fugir do fogo eterno se vocês não se converterem. Essa mensagem do João Batista, ela é muitíssimo atual para agora, para os nossos dias. E aí eles começaram a dizer no verso 9: mas nós temos por pai Abraão. Sabe o que eles diziam? Eles até chamavam pai Abraão. Abraão tinha vivido 2000 anos antes desse acontecimento aqui. Portanto, até hoje, então, Abraão já tem 4000 anos. E eles diziam, chegava ao cúmulo de dizer: se algum de nós estiver indo para o inferno ao morrer, o pai Abraão está lá na porta do inferno e não permite que nós vamos entrar lá. Isso é a tradição, não está na Bíblia, isso é a tradição que dizia, a tradição deles. O pai Abraão nos livra do inferno. O pai Abraão vai nos defender em qualquer situação. Nós vivemos na fé do nosso pai Abraão. É isso que está por trás dessa palavra. E o João Batista retruca de maneira forte e diz: olha, Deus pode levantar filhos de Abraão aqui nessas pedras. Deixa eu dizer uma coisa, você tem um pai crente, uma mãe crente, um vô crente? De repente alguém diz: nós temos um filho crente, mas nós mesmos ainda não somos. Não tem como você querer se defender com a fé dos outros. Não tem. Mas pastor, a minha esposa é crente em Jesus. Não dá. Você nunca poderá ir na sombra de ninguém outro, você tem que ir na sua própria fé. Mas eu vou herdar o céu por causa que a minha mulher intercede por mim? Eu já vi gente, irmãos, eu já vi gente que onde só um do casal é cristão. Vocês acreditam que o não cristão manda o dízimo para a igreja? Talvez você conheça situações assim. Eu não sou cristão, não quero ser, mas eu quero mandar o dízimo para a igreja. O que está por trás disso? De certa maneira, penso eu, que é como se fosse, eu vou acalmar Deus. Eu não me envolvo com Deus, mas eu dou uma oferta para Deus. E aí ele fica mais ameno, mais calmo comigo. Eu vou dizer, irmãos, acho que aqui ninguém faz isso, mas se alguém faz, ou se você viu alguém fazer, diz, não, não precisa mandar nada para a igreja. Nós não podemos comprar fé, não podemos comprar Deus, não podemos comprar religião, não podemos comprar nada. O nosso Deus busca relacionamentos. Nosso Deus procura o nosso coração. É isso que Deus procura. De repente alguém diz, mas eu tenho um antepassado que serviu muito a Deus. Que bom que aquele antepassado serviu. Mas agora é a sua hora de servir a Deus. Eles confiavam nos méritos de Abraão. Ou como se fosse hoje, o pessoal às vezes diz assim, ah, eu tenho uma gordurinha financeira. Por exemplo, se você ficou desempregado, mas tinha guardado algum dinheiro. Não, eu consigo ficar desempregado por um tempo, porque eu tenho uma gordurinha para queimar. Se fala isso hoje, né? Pois de repente alguém diz, olha, eu não sou cristão, mas eu tenho uma gordurinha para queimar, uma gordurinha do meu avô, do meu bisavô, da minha mãe, afinal, até uma gordurinha do meu filho. Não, você não tem gordurinha para queimar. Não tem nada em haver. Deus espera um relacionamento pessoal e individual. Você não poderá ir no capital espiritual do outro. Não pode. Precisa ir no teu. João Batista, um homem de palavras firmes e duras. Ele disse para esses dois grupos de pessoas. Vocês captaram, né, irmãos? Tinha gente se convertendo de verdade. Tinha gente indo ao batismo de todo o coração. E os religiosos receberam a palavra mais dura de João Batista. E aí ele diz, o machado já está posto para se cortar a raiz. O que que significa isso? Se a raiz é cortada, isso significava o juízo de Deus está prestes a acontecer com esses dois grupos. E foram esses grupos, e mais alguns, mas esses que organizaram toda a morte de Jesus. Esses que vieram falsificadamente ao batismo, mais tarde organizaram a crucificação. João Batista foi um homem que não economizou palavras. Eu acho que era um homem que, se fosse pregador hoje, muitos de nós íamos ficar magoados com ele. Íamos dizer, esse pastor é muito duro. Ele é um homem de palavras não delicadas. Ele é um homem de imagens fortes. Afinal, machado que vai cortar raiz é uma imagem forte. Alguma coisa vai acontecer e Deus vai cortar essas pessoas. E o fogo está preparado. Vejam as imagens, irmãos. Mas ele é um homem também de imagens suaves. Se ele usa essa dureza com os falsos crentes, ele usa uma suavidade com aqueles que chegaram para o batismo quebrantados. Com aqueles que logo depois que vem Jesus, em vez de discípulos de João, também se tornaram discípulos de Jesus. João Batista preparou corações. João Batista usa uma imagem ali, também de árvores que não produzem frutos, serão cortadas. Quando o Senhor voltar, e se você não produz fruto, lamento te dizer, o destino será ruim. Será ruim. Frutos começa com arrependimento. Um homem que viveu lá pelo ano 400, ele disse uma frase, um dia eu li num livro dele, escrevi num papel e colei na porta da geladeira da minha casa. Lembro? O início das boas obras começa com a renúncia das antigas. Quando você renuncia a obras antigas, obras velhas, obras de pecado, você está iniciando as novas obras. Você está começando algo novo. Algo novo está começando com João Batista. E o povo precisava renunciar às obras velhas. E muitos renunciaram às obras velhas. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita aqui, eu não vou te enganar. Se você está vivendo qualquer tipo de pecado, arruma a tua vida. Arruma a tua vida para você não ser pego de surpresa. Terça-feira um homem vai dar um testemunho aqui, ele já me procurou. E eu vou pedir para ele dar um testemunho também numa quinta ou um domingo desses. Ele me disse que ele estava de moto trabalhando. Tinha um serviço que exigia a moto. E andando numa das nossas ruas aqui, ele foi atropelado por um automóvel que furou um sinal. E esse automóvel jogou longe. E ele deu de cabeça numa árvore. Ele, motoqueiro, foi jogado com tudo contra uma árvore, de capacete. Uma das vértebras da coluna explodiu. Não amassou, como se tivesse uma bomba de dentro para fora. Quebrou a perna em 20 pedaços. Eu não vou entrar nos detalhes do testemunho para deixar ele dar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que daí ele estava, sentou, não sentiu que estava todo quebrado. Sentou com as mãos apoiadas assim no chão. E de repente ele começou a sair de dentro do corpo dele. E ele disse, meu Deus, eu vou morrer. E quando ele disse isso, ele viu a foto da filhinha dele e da esposa. E de repente, naquele tudo assim em segundos, meu Deus, eu vou morrer. E uma mão colocou a mão na cabeça dele. Ele disse que sentiu cada pedacinho daquela mão, cada curvinha da mão. E disse, hoje não. Terça-feira vai fazer um ano do acidente. Às vezes a gente pensa, não, eu acerto as coisas com o Senhor. Mais tarde, nós temos uma tendência de empurrar as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que nos visita. Se tem algo para pôr em dia na sua vida, ponha logo. Ah, pastor, eu sei que eu não vou morrer. Não, você não sabe. Você não sabe, ninguém sabe. Ah, eu sei que Jesus não vai voltar, afinal também, fazem 2000 anos que ele falou isso. Você não sabe quando o Senhor vai voltar. Se você está produzindo um fruto ruim, em termos de desobediência a Deus, ponha em ordem logo isso. Porque senão, o machado está posto para ser colocado na raiz. É isso que João Batista está dizendo ali nos seus dias. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O juízo estava prestes a acontecer. Vocês sabem, irmãos, nós temos falado aqui. E eu tenho lido nas escrituras e tenho ensinado e tenho aplicado na minha vida. Que Deus quer formar santos em nós. Homens santos. Mulheres santas. E eu não abro mão disso. De ensinar e de viver assim. Você sabia? Outro dia nós estávamos conversando. uma situação de uma pessoa que eu disse a ela que ela precisava acertar um item na sua vida, e ela nos deixou. Não quer mais essa igreja. Eu devo dizer que o certo sempre será certo, e o errado sempre será errado. Se eu der desconto para vocês, eu estou atrapalhando a vida de vocês. Você sabia? Se você der desconto para você mesmo, não, mas não precisa levar o evangelho tão a sério, não precisa também levar a palavra de Deus, você está atrapalhando você mesmo. Se tens coisa para acertar, acerte. Tem coisas que dá para acertar imediatamente. Tem outras que você vai ter que levar, às vezes, um período, depende o que é, para ir acertando. Mas produza bom fruto em tudo. Produza bom fruto. Claro, a oportunidade para errar está cheio nesse mundo. Está cheio. Qualquer um tem um milhão de ofertas. Mas escolha o caminho da retidão. Escolha o caminho certo. Ainda hoje à tarde eu li uma frase num livro sobre igrejas. As igrejas, dizia o autor, nós perderemos pessoas. Mas você tem que saber quem que você está perdendo. Porque tem perda que não é perda. Entenderam, irmãos? Tem perda que é ganho. Tem perda que é ganho. É esquisito dizer, somando pela subtração. Mas muitas vezes é assim. Deus forma aqui muitos homens santos, muitas mulheres santas, muitos jovens santos, porque quando o Senhor vier, o Senhor vai buscar os santos. Os impuros ficarão. Ficarão. Prepare sim o seu coração. Mais uma coisa que você pode preparar. Isso é preparar os caminhos do Senhor. Mais uma coisa que João Batista disse: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E o João Batista foi um homem poderoso. Toda a cidade de Jerusalém foi lá onde ele estava. Todo o estado da Judeia foi lá. Veio gente de outros países, foram lá ver o que está vendo na beira do Rio Jordão. E ele diz: eu não sou nada. Depois de mim vem um homem, aquele sim. Eu batizo em água, mas depois vem um que vai trazer um batismo mais poderoso, inigualável. E eu não sou digno de levar as sandálias dele. Sabe quem carregava as sandálias no mundo antigo? Os escravos. Carregava as sandálias dos patrões. Sabe o que que João Batista está dizendo? Eu não sou digno nem de ser escravo do meu Senhor que está vindo aí. Isso é humildade. Vocês entenderam porque esse homem foi tão grande também, esse João Batista? Porque ele sabia ser pequeno. Voluntariamente. Ninguém o obrigou. Um homem que nasceu por milagre de Deus, também o João Batista foi por milagre de Deus. Um homem que podia ter roubado toda a glória para ele. Afinal, as multidões estavam se rendendo a ele. E ele dizia: para mim não. Eu só estou preparando o coração de vocês para aquele que vem depois de mim. É só isso. É isso que Deus quer fazer, preparar o teu coração para viver o dia a dia e preparar o teu coração para quando ele vier. Teu coração não tem buraco, teu coração não tem aqueles montinhos, teu coração está nivelado para o Rei passar. Feche os seus olhos. E fale você mesmo com Deus, por favor. Fale com Deus. Se o seu coração está cheio de altos e baixos, está todo esburacado, então peça: Senhor, eu quero juntamente contigo tapar os buracos. Se você está aqui e não é convertido, mas quando eu falo convertido, é de todo o coração e com obras novas, com atitudes novas. Se você não é convertido, entregue a tua vida para Jesus. Agora mesmo. Eu estou te pedindo isso, como se fosse o Senhor te pedindo. Eu não vou te enganar dizendo que dá para viver a vida cristã de qualquer jeito. Não dá. Nessa noite eu me associo a essa palavra de João Batista, que é a palavra de Deus. Se você é um homem, uma mulher, apenas religioso, os fariseus também eram, os saduceus igualmente. Mas eles não se converteram. Eles não tiveram transformação de vida porque não quiseram. Eles se fiavam nos méritos de Abraão. Eles ainda se fiavam na fé de Abraão, na fé dos outros. Não te fia mais na fé de ninguém. Apenas você se firme no Senhor. Se você tem sido orgulhoso num item ou outro de sua vida, assuma a posição agora de escravo. Escravos servem os seus senhores, mas aqui no nosso caso, nós servimos o nosso Senhor, que nunca nos maltratou e nunca vai fazer isso contra nós, contra você. Que decisão você precisa tomar nesta noite? Para aplanar, para nivelar o caminho para o Senhor passar, para o Senhor entrar na sua vida e permanecer. Endireitai as veredas, disse João Batista. Preparai o caminho do deserto. Prepare o caminho do Senhor. Prepare. Não deixe as correrias aí de fora também conquistar o teu coração, não. Que bom que você veio aqui nessa noite. O teu coração aí se alinhando com o do Senhor. Obrigado, Senhor. O que precisa acertar, que pode ser de imediato, tome essa decisão agora e comece a consertar. E o que precisa consertar aí, às vezes por uma questão de circunstância, leva mais dias, acerte. João Batista chegou a dizer e falar contra o adultério de Herodes. Herodes era o governador e estava em adultério com a própria cunhada. E João Batista o repreendeu. Você viu? Pessoas simples, pessoas religiosas, políticos, naquele caso de Herodes, ouviram a pregação de João Batista. Uns consertaram suas vidas, outros não. A escolha agora é sua. Mas escolha pelo reino de Deus, porque o certo sempre será certo. Se você está tomando uma decisão, é você e Deus agora. Ninguém sabe. E você nem precisa contar para ninguém se não quiser. Mas se você está tomando algum tipo de decisão, então eu te convido a ficar de pé. Qualquer decisão que for, entre você e o Senhor. Fique bem à vontade. É entre você e o Senhor. Pode ser uma decisão de levar a vida cristã mais a sério, ter mais regularidade, ter mais entrega ao Senhor. É você e Deus. Pode ser o conserto de algo que está ainda pendente. É você e o Senhor. Pai, nós te agradecemos muito por esta noite. Que noite linda na tua presença, Senhor. Estamos preparando o nosso coração dia a dia para a tua vinda. Te agradeço, Senhor, por todos que têm tocado nessa noite. E eu sei, Senhor, que todos nós temos sido abençoados com a tua palavra. E alguns de nós tinham decisões importantes a tomar e estão diante do Senhor tomando. Obrigado, Senhor. Que o Senhor envie a tua palavra, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. A linguagem de João Batista, por um lado, foi dura, porque pessoas precisavam ouvir palavras duras e fortes para ver se acordavam. Obrigado pela palavra de João Batista, que falou claramente que haveria separação entre o trigo e a palha. E eu quero, Senhor, e quero que os meus irmãos queiram, todos sermos trigo do Senhor e não palha para o fogo do inferno. Não, Senhor, eu quero estar nos teus celeiros na eternidade. E todos que concordam comigo podem dizer: eu também. Amém, irmãos? Eu também, amém. Vamos ficar todos de pé. Aleluia, Deus. A vida cristã é um continuar, é uma progressão por toda a vida. Nós nem temos às vezes como acertar tudo de um dia para o outro. Mas nós temos que estar permanentemente fazendo os acertos. Não é, irmãos? É assim. Conforme você vai conhecendo Deus, você vai arrumando. Anda naquilo que já tens entendimento. Amém?